Oi, aqui quem fala é Tony Garrido. E eu também tô ligadaço no Ronca Ronca com meu camaradaço Maurício Valadares. Essa é a... Vai lá. Falou, Nandão. Essa é a... É a fofa da Linda Thompson. Junto com o maridinho de então, Richard Thompson. Que o Jefferson na frente tá gritando aí, cara? Olha, eu te confesso que eu não sei. Vou ouvir aqui. Então, última chamada, Júnior, pra promoção? Última. É? Já. Yeah. Quanto tempo falta pra acabar a bagaça aqui? A gente tem meia hora. Tudo isso? Ah, então não é a última, não. Dá pra fazer mais... Dá pra fazer mais umas três, mais, né? Mais três, é. Então, a historinha é essa. Aquela de... Amanhã, 21 de março, a gente dá de cara com o primeiro aniversário do Ronca Ronca na Oi FM. O programa nasceu exatamente no dia 21 de março de 2006. Então, a gente quer saber, pra você participar da promoção, o que você daria para o Ronquinha nesse primeiro aniversário, nessa primeira velhinha soprada. O telefone toca loucamente aqui. Então, a história é a seguinte. Nós temos já... uma vasta programação comemorativa. Terça-feira que vem o Canastra, aqui ao vivo. Na outra terça, Tony Platão e Banda. Dia 17 de abril, Cassim Moreno e o Domênico, praticamente acertados também. E outras surpresas vão aparecer, surpresas musicais. Então, no final da Trozoba toda, nós vamos juntar o melhor desse material mostrado com exclusividade para a nossa audiência, para a torcida do Ronca Ronca, para a audiência da UFM. Vamos sortear três hoje aqui que vão faturar esse CD, absolutamente exclusivo. Aí muita gente pergunta, por que o Ronca Ronca não está em formato podcast no site da Oi? Eu coloquei a razão oficial da Oi FM para isso ainda não ter acontecido. Problemas de ECAD, problema de direito autoral, uma rádio estabelecida, estabilizada, né, juramentada como a Oi ou como qualquer outra rádio não pode no Brasil. Né? Não pode colocar esse tipo de artefato sonoro. Vira pirataria, né? Porque o direito autoral cai em cima. Exatamente. Mesmo. Então, enquanto a gente não resolve esse tipo de coisa, você pode apenas ouvir o programa. Mas esse material gravado aqui, nós vamos sortear três e cada um, no finalzinho de abril, vai ser chamado à rádio e vai levar para casa o melhor, até agora já confirmado, Tony, Canastra, Cassim mais dois. Beleza? Tá bombante aí? Bombando. É mesmo, né? Espetáculo, né? Vem cá, ô Júnior. Vamos esquentar, não? Vamos. Tá preparado? Preparado. Sinto segurança. Sinto firme? Firme, apertado. Aperta mais, maluco. Eita. Aperta. You got it. I know you got soul. Ronca. Hey. If you didn't, you wouldn't be in here. I know you got soul. See ya! Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. Some girls are bigger than others. Some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. As Antony said to Cleopatra, as he opened the crater veil, oh, I said, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others, some girls' mothers are bigger than other girls' mothers, some girls are bigger than others, some girls are bigger than others. Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers. E aí, Nandão, ô Júnior, manja, manja aqui, ó. Bom demais. Epa. Oh, sweetness, sweetness, I was only joking when I said. Sequência brasa total, né? Abrimos com um clima totalmente escuro. Bobby Bird, I know you got soul. I know you got soul. Logo depois o Siba, o cara da Rabeca. Espetacular, com a música Sete Estrelas, disco solo dele, do Mestre Ambrosio, né? Manja? Rabequeiro? E aí ao fundo, tal do Morrissey. Engraçado que eu comentei aqui a história da Elizabeth, que foi devidamente barrada por um cidadão pinguço na Inglaterra. Ela, completamente dentro da lei, né? O cara entrou numa. Mas o Morrissey recentemente contou uma história parecido, só que nos Estados Unidos, né? Ele foi humilhado, escorraçado, vilipendiado. Eita. É, chegando lá. E o Morrissey mora em Roma, né? Essa hora ele tá comendo uma pepperoni. Mais uma chamadinha da promoção? Vamos, vamos. Então, Ronca Ronca soprando sua primeira velhinha na Oi FM, nasceu no dia 21 de março de 2006. Então a gente quer saber o que você daria de presente para o programa que orienta desorientando. Mande a sua participação no programa de hoje ainda para www.oifm.com.br. Selecione a opção Fale Conosco, selecione Rio de Janeiro. E mande a sua dissertação. Dissertação, né? Vamos dizer. Usando a minha palavra. Sua curta dissertação. Ao final do programa, vamos sortear três. Se durante a semana, Nandão ou Júnior, né? Exatamente. Certamente Nandão entrará em contato com os Felizardos. E aí, esse mimo só será apanhado no final de abril, quando nós tivermos já encerrado as comemorações. E o CD é exatamente os melhores momentos das visitas que nós teremos aqui, já confirmadas, Canastra, Tony Platão, Cassim mais dois e outros que vão estar com a gente nessa festança do Ronquinha aqui na Oi FM. Certo. Mais fácil que tirar biscoito da boca de criança, né, cara? Lembrando que se o Nandão só vai entrar em contato se ele voltar da... É verdade, lá da turnê dele, Coast to Coast. Exatamente. A Coive da Tia Fofinha, cantando Shout. Ele só canta Shout, né, cara? Tá bom esses mitos aqui, não? Ótimo. Mais uma? Mais uma. Eu tava chegando na rádio aqui para acertar as carrapetas com o Júnior, né? Já que o Nandão tava ensaiando lá pro show. E aí eu encontrei com o pessoal do Rock Bola saindo, né? Evidentemente, a pauta é o milésimo gol do Romário. Então, as pessoas meio indignadas de como formadores de opinião no Brasil são contrários ao feito do Romário, né? O segundo jogador no planeta a passar ou chegar a marca do milésimo gol. O Jeca Kfouri, por exemplo, é radicalmente contrário, né, às contas que o Romário apresenta. Agora, segundo o Jeca Kfouri, qual a conta deveria ser levada em consideração? Quem iria prover o número exato dos gols marcados pelo Romário? Os gols marcados pelo Pelé são igualmente na conta dele. Contabilizados por ele do método dele. E o Pelé jogou anos 50, 60, 70, quando não tinha o acompanhamento da mídia jornalística, né, de um evento esportivo. Então, nas contas do Pelé, deve ter um jogo lá no interior da Nigéria. Santos, 25, tribo do Chupamanga, 0. Gols do Pelé, 26. Vai contar 26. E ninguém vai entrar contra a ideia dele. Ele que está dizendo. Por exemplo, se a gente for fazer uma pesquisa, Júnior, de quantos beijos na boca você já deu? Quem vai prover esse número? Você. Só eu mesmo. Exatamente. É. Né? Não tem namorada. Né? Mesmo porque todos não foram com uma pessoa só. É exatamente. Mas se fosse com uma só... Isso é outra coisa interessante. O Pelé jogou a maioria de sua história futebolística em pouquíssimos clubes, né? No Brasil, só no Santos. O Romário passou por um monte de gente. Então, no Pelé, na lista do Pelé, tem gol que ele marcou no Exército. Na lista do Zico, grande baluarte da Flapressa, grande Zico. Tem gol de seleção de Master, tem gol de disputa em pênalti, que não Eita. Vale. Tá lá, tá tudo contabilizado. Então, o Romário tem que apresentar, né, o que ele fez. Exatamente. E as pessoas, né, o que a gente tava comentando aqui, é a síndrome do brasileiro perdedor, né? O quarto mundista. Então, se no futebol a gente ganha, as pessoas são incapazes de se juntar em torno de um feito único, né? Se isso é na Argentina, no Uruguai, onde o futebol é igualmente, muito mais apaixonante que no Brasil, cara, vira uma festa nacional. Uma festa. Né? É sexo, né, que falta pra alguém. Now, wait a minute. Ronca. a minute. Seko mwana tiri vatatu ini baba wako 1 mai vako 2 neweka wechitatu na baba mdiki Francis a toda a comunidade pobre da zona sul. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bag shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bag shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bag shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine. In the back shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bag shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Speed seduction in the magazine, endless pleasure in limousine, in the bag shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. De orientação total para não deixar a turma na saideira, acabando o milho, acabando a pipoca. Exatamente. Babar na fronha, né? Babar na fronha. Tem a turma que baba na canga e tem a turma que baba na fronha. aí ao fundo, Felix the House Cat. E antes, Orb, a pedido. Essa semana recebemos um pedido para mostrar Orb. É brincadeira, não? The bug shakes a tambourine, nicotine from a silver screen. Literalmente acabou o milho, acabou a pipoca. Acabando milho. Agradecer a participação da nossa torcida, espetacular. As vésperas de um ano do Ronquinha. Aliás, seletíssima audiência. Marcelo Chelsea mandando mensagem pra gente. The Monster, DJ Sata, completamente desorientado a essa altura do campeonato. Agradecer a BH pela paciência com a gente. Jefferson, devidamente Jefferson. Homenageado hoje com Jefferson Airplane. Jefferson. Classic Fantastic Love, gravado em agosto de 69 em Woodstock. O programa de hoje abriu com um remix feito pelo Digital Dubs para a música do Michael Sullivan. Ouvimos Curtis Mayfield. Johnny Winter, espetacular, com Black Cat Bone. Novíssima banda Tapes and Tapes. Canastra, devidamente registrado ao vivo no estúdio da UFM com Viva Las Vegas. Canastra ao vivo, terça-feira que vem. Aqui, Júnior no controle total. Total do som. Nandão de volta depois da sua, se Deus quiser, da sua turnê Coast to Coast em Goiás. Ouvimos Black Future, Eu Quero Tocar a Lapa. Jefferson Airplane, The Fall, White Line Fever, música de Mally Haga. You'll Be Forte, The Earth Die Screaming. Fairport Convention, espetacular, Mr. Lacey, Sandy Denny, Erisha Thompson. Tortoise com Bonnie Prince Billy, Cavalry Cross. Cavalry Cross, a música do Richard Thompson, que logo depois nós ouvimos a versão original dele com a Linda Thompson. Siba, Sete Estrelas. The Smiths, Some Girls Are Bigger Than Others. Orb e Felix the House Cat. Tá bom, né? Tá bom. Terça-feira a gente volta com Canastra aqui. Obrigado pela participação. Júnior, mais uma vez, toca aqui, maluco. Abração pra todos aí. Cascudo tu, hein, maluco? Gostei, gostei. Obrigado, beijinhos. Terça-feira a gente volta. Tchau. Oi, FM apresentou... Ronca, ronca.